Meus amiguinhos, conheço alguém que vive sim, prometendo na minha vida. Adivinhem quem é, quem é, quem é? Ora, todo mundo sabe quem é. Sei que ainda vai falar.